abandonado por você. Tenho tentado te esquecer. No fim da tarde, uma paixão. No fim da noite, uma ilusão. No fim de tudo, a solidão. Apaixonado por você. Tenho tentado não sofrer. Lendo antigas poesias, rindo em novas companhias e chorando por você. Mas você não vem, nem leva com você toda essa saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Sem outro porto ou outro cais, sobrevivendo aos temporais, essa paixão ainda me guia. Abandonado por você, apaixonado por você. Vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, e ainda te espero todo dia. Toda essa saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonado por você, apaixonado por você. Essa paixão ainda me guia. Abandonado por você, apaixonado por você. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, e ainda te espero todo dia. Ainda te espero.